1128, decimal 8. Recife 260, alterna 288, obrigado, bom dia. Bom dia. Decolou os 2-2, chame controle em 1-2-0-8. 2-0-8, bom dia. Voo 2171, pouso autorizado no 0, uma centena 089. Autorizado, pouso 2171. E a saída ideal para o nível 360. 360. Podemos voar direto, Leda? Ao cruzador em meu pé, foi Leda. Voo 2196. E obrigado. Vem a meia, acaba a vista, 3-8, chama a torre Salvador, em 1-8, decimal 95. Pedro, 3-8, grau. Bom dia, senhor, identificação dessa via, chegada a Mari, para o nível 050, Kenegal no 06. 171, solo aos 23, libere a direita, chame solo em 1209. 209, bom, vai. Reporte alinhado, pronto, Oscar Golfinho, informe. Voo 2159, sente do tráfego, pouso autorizado, pista no 0, uma centena 089. Para pouso na 0, 03, 059. Mantenha o ponto de espera, Papa Romeo, Serra Golf Oscar. Região 01 na torre. Região 01 na torre, Salvador. Ah, escuta na torre, 01. Está prosseguindo até que localidade? Estamos na próxima aqui do corpo de bombeiros, no setor Whist, para fazer um contato aqui no... Já avisamos o corpo de bombeiros, vamos fazer um pouso no local. Gente. Uf, uniforme, decolagem autorizada, pista no 7, uma centena 08, nós, Oscar Golf uniforme. Piloto 59, solo aos 27, libere pista direita e chame solo em 1209. 309, 103, 109. Papa Roma, Serra Golf, Oscar, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 17. Informe solo controlado, Guardião 01. Para controlado, ONU. Oscar Golf uniforme, decolou os 27. Chame o controle, frequência 1208, Oscar Golf uniforme. 08, obrigado, bom dia. Bom dia. Oi, bom dia, do Papatango, Oscar Golf uniforme. Bom dia, Papatango, Oscar Golf uniforme, contato na NAS, Tubazia de saída coral para o nível 1900. É Coral 100, Golf uniforme. Suno 96, chama o centro Recife, 1-2-2-35, alterne 1-2-5-1. Opa, poderia repetir que foi sobre modulado? Afirmativo, chame Recife, 1-2-8-35, alterne 1-2-5-1, Gol 2196. Vamos lá, 1-2-2-35-1-2-5-1, bom dia. Bom dia. Panema 250, acione a identificação dessa via chegada à mare para o nível 050, QNH 1016. O 1184, autorizado PRO do Serra Vitor 369, desça para 4.000 pés, autorizado procedimento R9, pista 10, reporte na final. Ok, está voando Serra Vitor 369, descendo para 4.000 pés. Afirmativo, QNH 1016, Gol 1184. São Oscar Golf Sierra, o serviço radar terminado. Para serviço de informação de voo e alerta, chama o centro Recife em 126.85, alterne 125.45. Alô Salvador, bom dia, tá 3304, informação Juliette, Brasília, 360. A Sierra Golfiosa. Autorizado em nível 360, decola da pista no zero com primeira curva direita, no perfil de subida árvore, 1, após árvore elefa, em elefa intersecta pêndulo 17. Aciona o código transponder 5042, controle para em 120.8. Tá, 3304, autorizado Brasília 360, decola no zero, perfil Arabo 1, LF, uniforme Zulu 17. 5042 no transporte 208, está parqueado no 06, tá, 3304. Tá, 3304, planejamento correto, chama pronto, pushback e acionamento. Salvador, bom dia, 038, 9, 100, Bom dia, TAM 38196, Tony, identificação, prossiga via chegada na Mari, desça para o nível 060, QNH 1016, reduza para 2509. Descemos via Mari para o 060-159, TAM 38196. Torre Salvador, Papa Romeu, Serra Gonçalves, canal verificado, fala Itapuã. Chama agora o controle, Salvador, frequência no 208, o Serra Golf Oscar. Controle 208, Serra Golf Oscar. Tenema 250, controle. Tenema 250, foi tua chamada ao controle? Papa Romeu, Serra Golf Oscar, decolou da 1-7. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, prossiga visual corredor Axé, mil pés. Prosseguirá corredor Axé, mil pés, Serra Golf Oscar. TNM 250, voe o Serra Vitor 369, ainda descendo para o nível 050. Sul 2590, está em contato radar, agora 3 milhas para a posição coral. Foi para o Edmar para interceptar a chegada da Mari, o QNH 1016, reporte no ponto e da descida. Júnior, Guarulhos autorizado nível 340, decolando da pista no zero com primeira curva direita, nossa vida da El Leda Motiva, após Motiva, alcance 1-0, até Tango Bravo Eco estava certo. Aciona 5075, controle 120, decimal 8. Direita após a Eoli da Morte, mas 507 em boa, transpõe o controle 120, décima 8. Quando no TAM 3663, estamos na 07. TAM 3663, correto, que seja mesmo, chama pronto para o estacionamento. Já vai abrindo. 184, apenas para informação, à sua esquerda, 2 milhas. O helicóptero fazendo sobrevoo a 503, chame a Torre Salvador em 118, decimal 95. 1250, desce para 4.000 pés, QNH no 016, autorizado. Procedimento da RNAVE, pistão no 0, reporte na final. Só é igual no 1184, bom dia. Final da 10, baixar para lá. 1184, bom dia. Vento 1 centena 8 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Esse pouso na 10, 1184. Gente, vem aqui, Romeu Lima, reporte visual com a LC. Serra Golf Oscar, não há tráfego em cima do setor, autorizado frequência livre. Salvador, Papatango Oscar, Golf Uniforme, controle. Peso 1-0, até Tango Bravo Eco Tamaté, segue conforme a rota do plano. Aciona 5077, controle 120, décima 8. Livre. Tá. Reduza para 220 nós, foi pro do Serra Vitor 369, desça para o nível 050. Gol no 184, solos 41, libera direita, solo em 1219. Eita, 219, gol no 184. Pressionamento da 3663, estamos na 07. Chama para o 3663. Salvador, 6250. 6250, 7 do tráfego, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, 1 centena com 89, 6250 da Oceané. Aguardando autorização para pouso, 6250. Diagonal 648, as pioneiras, identificação dessa via chegada à margem para o nível 050 QNH 106. 050 QNH 106, via margem. 48 autorizado, já pro de margem. Pista para 4.000 pés, autorizado. O QNH no 0 no meio, autorizado. Procedimento terminado, pistão no 0, reporte na final. Para 4.000 pés, no 0 no meio, reporte na final, da RNAV eu dava no 0. Pistão no 0. Oscar Golf Uniforme, foi direto Porto Seguro. Chame a Torre Salvador em 1.8.95. Solos 45, chama agora o solo em 1219. 4 horas, Galeão. 1213, autorizado o táxi, a parte principal em Índio, ponto de espera todo 118, decimal 95, ajuste de altímetro 0 no meio. 0 no meio, gente, está 3663. Senar 6250, táxi de Alfa, repórter André Juliette. Alfa, repórter André Juliette, André Juliette. Solo Salvador, Azul 2724, informação Juliette, pronto para a cota Aracaju. Azul 2724, Aracaju, Watson, stand clear, prepara a subida Conde. Quem é a subida Conde? 6250. 250 após a passagem da aeronave da TAM, está prosseguindo a atmosfera, e ingressa no Juliette com portão 08. Do 2724, copia, era pra ver? 2724. Azul 2724, Aracaju autorizado, nível de voo 1970, decola da pista 10 com curva esquerda na subida Conde, aciona 0263, controle 120, decimal 8. Autorizado 170, decolando da 10 curva esquerda na saída Conde, 0263, responde, controle 208, Azul 2724. 2724, seja muito correto, chama pronto para o estacionamento. Agora. Solos 49, libere a direita, chame solo em 1219. Direita na Fox 219, chama Altan 389. No meio é autorizado o procedimento. R nave pista 10, reporte na final. Gente, voo Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, quando 648. Quando 64 confirmando o QNH, 1-0 no meio. 1-0 na meia. Salvador, bom dia, Azul 2780, formação Juliette. Bom dia, Azul 2780, acione a identificação, foi pro o Serra Vitor 369 e o QNH 10 no meio, reporte no ponto e deve descer. Guará 369, chamará para a descida, 2780. Bom dia, 3663. Autorizado alinhar e manter cabeceira 10. 3663. Azul 2590, solo 52, libere pista à direita e chame solo frequência 1219. 209, liberando a direita, Azul 2590. João 3663, decolagem autorizada, pista 10, vento 090 graus, 089, 3663. Livre decolagem, 3663, separado. Para 4.000 pés, o QNH 10 no meia. 4.016, 2780. Quilo 43, posição 4, Romeu, 25 pela 0. Quilo 43, posição com quilo? 4, Romeu. 4, Romeu, graças. Paulo Salvador, azul, 2724, no passo 3, pronto para o pushback, por favor. Aguarde só um minuto para o push, 2724. Aguardo. Paulo, está 330406, puxa, por favor. Meia dúzia, autorizado, chame táxi. Isso. 2663, decolou 54, chame controle em 1208. 208, bom dia. Dia 3663, contato radar subavia saída da EL para o nível 340. Da EL, 340, 3663. Sou Salvador, guarda 101, já na curta final, sem interferir com os eixos de aproximação da China. Informe solo controlado, 090 graus 89, guardião 01. Vamos lá, solo controlado 1. Mike Eco, Juliette, bom dia, confirme intenções de voo. Faz o procedimento NDB, remete no ar e prossegue para modifica e 2 TGL na UNOFET. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, o nível 040, colagem na pista 17, curva direita, no percurso é a Arbor 1, o transponder é o 0131 e o controle em 120, decimal 8. A final é o 648. No 648 chama a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 95, bom dia, obrigado. Bom dia. Correto, com 3 na bata, chame a torre em 1895, está de afinamento táxi de colagem, ajuste no 0 no 6. Marque F7. O 648. 648, sentido tráfego, pouso autorizado no 0090 graus 89 no 648. Repouso no 0, 648. Autorizado Congonhas, nível de voo 360, via Tesouro no 0 até Cubada, após a Tesouro no 6 e segue conforme o rato do plano. Decola da pista 1 a 0, curva direita no perfil da EL, Leda Mote, 5106, transponder, controle 12080. Autorizou São Paulo 560, via Opa Júlio 10, Cubado, Opa Júlio 16. Após uma derrota, decola pista 10, curva direita, descida Leda. Transporte 5106, controle 1208, por gentileza, transição à saída. Tael, Leda, Mote. Tael, Leda, Mote. Gol 2179. Chame pronto na norte. Vai chamar. Solo 1, chamar 631, na ponte 2, centralmente. Um minuto para o posto, 631. Olimpo 07 para o Galeão, aguarde o posto, prepara a coral. Ah, chame acionado então para a coral. 04 para o TAC, 199 a bordo, 3 horas e 20, alternado Campinas. 199? TAC 1 no Índia, ponto de espera 1895, 1016, boa viagem, 3304. 1895, 1016, boa viagem. Salvador, 2724, pronto táxi, Salvador 64, 3 horas, voltando no Salvador. Até a saída do TAC 3, após o TAN, segue TAC 1 no Índia, ponto de espera 295, 1016, boa viagem, 2724. É o TAC 3, após o TAN, segue Índia, 1894. Salvador, bravo, prossiga. 663, vai manter o perfil e vai subir para o 320. É, restrito 320, o centro autorizou o seu voo direto, Mótica. Ativa, vou manter a aerovia aqui, ok? Obrigado. Ok. Foi 780, pode voar 366? Afirmativo. O serviço 366 descendo para 2500 pés. Autorizado o procedimento RNAV pista 10, reporte na final. Motivo 366, 2500, reportará na final, 2780. Salveja Bravo, ponto 4. Cheio Maio, massa do voo, setor norte, 500 pés, daquela da RNAV, pela norte, coordenação com a torre. Pela norte, não, pela este. Coordenação 14, acionado o padrão 0137, o controle 1208. Só está mais ou menos quantas milhas, Salvador? 1200, livre a vista direita, chama solo 121 decimal 9. Acha minha torre 1895, 1016, ajuste. Salvador, voo no 648. No 648, Alfa, tem antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 648. Puxa, 63 no 1, coordene com a equipe de solo após o ATR na retaguarda, iniciando 2 chame táxi. Após o ATR na retaguarda, chamando a táxi, puxa, 0 grau 099. Ali já cola no 0, Bandida 38, Vila Aura Ponte 4, solicita 360, Curitiba. Número 2 para 4, prepare a arma. Ué. Voo no 648, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 07, 648. É 3663, chame o centro Recife em 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 3283525. Oi Salvador, bom dia, 2724, ponto de cara pronto. Recife 2774, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Ali mantém no 10, 2724. Voadeiro 2171, posição 9, puxa, detonamento. 9, autorizado, chama Itaqui. Chama Itaqui, 2171. Primeiro nave, o Tango de Abravo. Tá, o meu Tango de Bravo, decolagem por conta de risco a partir da Engemar, para o setor norte, o vento no aeródromo 110 graus 099, levanta fora do solo. Decolado ao 04, controle Salvador em 120 decima 8. 120, bom trabalho. 66 com a pista vista, o azul 2780. Azul 2780, chame a torre Salvador em 118 decima 95. 118 95, obrigado, tenha um excelente final de semana. Realmente, bom pouso. Meu Tango de Bravo, decolador 04 a partir da Engemar, comprou a norte. Confirma o setor que você gravou, por gentileza. Começa a fazer voo aqui próximo a Engemar e sair para o setor norte, ó. Já passando em direção à Camacriz. Assim, espera para ouvir, vem Camacriz. Afirma, meu Tango de Bravo, enquanto manter o setor norte aqui da torre, por volta do Lauro de Freitas, vai manter sua escuta. Assim que se afastar para a Camacriz, vai chamar o controle em 1218. Reporta quando se afasta, ok? Ajuda 724, autorizado a decolagem, pista no zero, ventou no 20 graus 099, iniciei de imediato, estamos na nave da companhia, já 7 milhas da cabeceira no zero. Autorizado a decolagem, Salvador, bom dia, azul 2780. Azul 2780, continua a aproximação, aguardando pista livre. O vento no aeródromo no 20 graus 089, ajuste no 096. 80. 5 e 16, boa viagem, 63 no 1. Para informação, tráfego à sua esquerda, um Robson 44, mantendo 500 pés, sobrevoo. Certo. Chame pronto no pátio militar para o táxi. Chame 3 no 1, mantenha o ponto de espera. Decolador 0612, chama controle Salvador no 20 decima 8. Salvador 208, 2724, azul. 2974, tem autorizado da aceleração, 23? Chama, tá pronto? Pronto, Fabiano. Curitiba, 3-0 autorizado, decola da pista 10, escola direita, NPC da Aborona, transição elefa. Pois elefa voa nítido, intercepta o pêsulo 21, segue até o último giro, é o pêsulo 15 e conforme. 50-5252 o transponder, controle 12080. Quatro, contato radar, suba via sair da Conde para o nível 170. Sai via Conde, 170, 2724. A que eu tenho aqui é nítido, a posição 21 até o UTG, a posição. Uniforme, tango, Wolf India Romeo. Aí, após o TG, prossegue o pêsulo 15 até Mutol, o pêsulo 30 Sorocaba, o Alfa 310, Urana e direto. Alô Salvador, voo 2171 no pronto táxi, 180 a bordo, autonomia 4 horas e 8 minutos, alterna Galeão. Pátio 1 no Índia, ponto de espera de 2095-2016, ó, gente. Pationo Lima, ponto espera, 1195-2016, 2171. Passou? Está autorizado prosseguir com... com o sobrevoo, vai manter a escuta constante. Sempre que tiver qualquer tráfego para 1-0, vai se afastar, ok? Positivo, tá? Mantém a escuta constante, Tango Bravo. Você pode confirmar? É o 1-2-1, tem composição? Utigir, uniforme, Tango, Golf, Índia, Romeu. Utigir, Uniforme 1-5, tem composição? Mudão, Mike Uniforme Delta Oscar Lima. Aí após ingresso na prova 310, confere. Tá, aí vai up Zulu 3-0, até Sorocaba. 6 metros, 299. Estou atrasado com o Salvador nível 360, aerovia, então vai ser a... desculpa, vai ser da Abra Elefa, Pós-Mítimo, Ampus 121 até Utigir, Ampus 115 Mudon, Ampus 130 Sorocaba, Amparava 390. O transponder é 5052 e controle 208, tá? 3829. Coloque o semi-ponto no portal número 4. Atrás. Chile 6311, autorizado linha e manter, cabeceira 1-0. Aqui mantém 6311. Clear high speed, American 229. Clear the high speed, San Francisco 229. No 2720, solo 1-0. Ali pra pista direita, chama solo, 1-2-1, decimal 9. Ali pra direita, chamando solo 1-2-1-9, azul 2780, graça, bom dia. Salve, Mike, afilhante, apenas confirmando, sem intenção de voo é decolar na 1-7, curva na árvore, chama o controle normalmente, e após, já prossegue o cancelamento, na 1-0, vai se afastar quantas milhas o Salvador? Alfa Kilo, parte 3, posição 4, eu vou. Alfa Kilo, parte 3, posição Alfa 4, Romeu, o azul 270. Xenem 3-1-1, no 3-0 decolagem, pista no 0, vento 1 no 0-0 graus, com 089. Decolagem 1-0, hoje Xenem 3-1-1. Temperança 3-1-0. Então, fazendo o até Utigira, após direto para o Caba e a Upper Zulu, na Ayala, Upper Alpha 3-1-0, confere. Isso, Upper Alpha 3-1-0. Utigira, direto para o Caba, Upper Alpha 3-1-0, graças a 3-1-0. 2-1-7-1, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha mantém 1-0, gol 2-1-7-1. Pessoal, meu Mike é com Juliette, pronto, decolagem? 3-0 decolagem, pista no 7, vento 090 graus, 089. Chama o centro Recife, 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Recife, 126, 0128, 8, 3304. Decolado aos 1-2. Chama o controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. 0-8 agora, muito obrigado, bom dia. O Xenem 3-1-1, é a cena 5077. Beleza, ótimo. Xenem 3-1-1, contato radar, suba via saída Delta para o nível 360. Troque o código transponder para 5077. Acionado agora 5077, via da El, se possível vou a Vendo Morte para o quando possível. Oi, Leda, o Xenem é 319. Presente, Leda, obrigado. Tá bom, meu Tom, Índia Bravo, prossiga. A intenção é manter o acostamento com o povo de Camaçari, seu 510, mantendo sobrevoo. Gente, agora transferência de comunicações. Mandando Bravo. Papa Romeu Mike Eco Juliette, chama o controle, M20 decimal 8, por favor. 3304, controle. Salvador, voo no 1-2-4, 2500 feet, a new clear, ANEV runway 10 approach, report on final. 2500 feet and clear the RNAV 10 approach, and we'll give you a call on the final course, American 229. Boa tarde, Salvador. Papai Romeu, mais tarde, Juliette, boa tarde. Bom dia. Para, para 4 mil pés, corrigindo o atualizado subida direto. Para 4 mil pés, Mike Eco Juliette. Gente, 4 mil pés na saída da árvore, Mike Eco Juliette. Papai Romeu, Tom Jabrava, chama controle no 20 decimal 8, bom voo. Controle, é o Papa Romeu, Tango de Abravo. Tango de Abravo, prossiga para sobrevoo em Camaçari, atento à área proibida. Muito bom dia. A gente da área proibida vai mantendo sobrevoo 503 com controle de Camaçari, Tango de Abravo. Confirmando, não ingresse na mesma, Tango de Abravo. Positivo, com certeza, senhor Bravo. Caixa 3259, 165, Guarulhos 415. Peguei o POB. POB é 165. Direita ainda, ponto de espera 1895, 1016, boa viagem. Direita ponto de espera 1895, 1016, obrigado, bom motor. Controle de Salvador, bom dia, Gol 2171, no perfil da El Leda, está passando 1700 pés. 2171, no contato radar, suba via saída da El para o nível 360. Ok, sobe via para o 360, pode voar direto Leda, Gol 2171. Primitivo, Gol 2171. Autorizado Leda, 2171, grato. American 229 is just for information, traffic, 1 o'clock. 6 miles southwest bound, passing 2,700 feet to 4,000 feet, type Bravo Echo 58. American 229, now we're looking for the traffic. American 229 is on the final approach course now for runway 10. American 229, complete approach, contact Salvador Tower, 118.905. 118.905 for American 229. Salvador, American 229 is cleared the RNAV 10 approach, 9 mile final. American 229, I report landing gear down and log to Chicken 81016. 1016, continue approach, American 229. Tornado? Do reporta na Papá para ingresso, Romeu Golf Vitor. Salvador, já tem a copa do 114. Confirme. porta do 1184. Já tá pronto? Pode prosseguir. Recife 370 autorizado, voa pouso Lula 7. Decola a pista 10, curva esquerda, no perfil da Tuca, Jamo, Aracaju. 5130, transponder, controle 1208. 370, Recife. Decola da 10, curva esquerda, Tuca, Jamo, Aracaju. 5130, transponder, 208. Voa pouso Lula 24. Chame para outra na 3. American 229, clear to land on 10. American 229, traffic inside, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Clear to land on 10, American 229. Três Unona, chama o centro Recife, 128 decimal 35, alterne, 125 decimal 1. 2835 decimal 1, bom trabalho. Bom voo. Salvador, Papai Romeu, Mestre Direto. Ricardo Juliette, o controle de Salvador. É a possibilidade de efetuar o retorno, senhor, para fazer o procedimento de resolução no zero? Afirmativo, Mike Ricardo Juliette, a sua intenção é fazer o procedimento completo, vetoração, ou seu desejo vai direto do ano? Seria interessante fazer o procedimento completo, então, eu vou de respeito. Inicialmente autorizado para o do NDB de Simbra, mantendo 4 mil pés, ficará a critério do tráfego, o Mike Acugilete. Então vai pro ar, dá pra gente o NDB de American 229, on the ground at 21, leave by a route on the taxiway Golf and cover around 21, decimal 9. Golf 121.9, American 229.